quería toda miña, miña, miña. Cuando tu linda menina ya era estado desejada. Si quería toda miña, miña, miña. Cuando teus olhos brilhavam mais que o sol que raiava. Te queria toda minha, minha, minha. Quando tua pele era fresca, qual brisa da madrugada. Te queria toda minha, minha, minha. Quando teu corpo era ainda a minha única estrada. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem desfrutou fui eu. A primeira aventura, despertar do teu corpo. Inocente selvagem, quem conquistou fui eu. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem desfrutou fui eu. A primeira aventura, despertar do teu corpo. Inocente selvagem, quem conquistou fui eu. Quem conquistou. Mais um verso que eu simplesmente rimava. Te queria toda minha, minha, minha. Quando em silêncio pedias o que eu mais desejava. Te queria toda minha, minha, minha. Quando em meus braços dormias, apenas eu te amava. Te queria toda minha, minha, minha. Quando ao final de um sonho o meu amor te acordava. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem desfrutou fui eu. A primeira aventura, despertar do teu corpo. Inocente selvagem, quem conquistou fui eu. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem desfrutou fui eu. A primeira aventura, despertar do teu corpo. Inocente selvagem, quem conquistou fui eu. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem desfrutou fui eu. A primeira vez.